Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo A3, porém este que é um episódio especial, porque estamos no número 128. Não, nossa, tem nenhum, cara, significado fora isso, né? Exatamente. E o que isso significa? Absolutamente nada. Mas a gente inventou aí que a gente ia fazer um episódio especial a cada 64 episódios. Então estamos aqui no nosso segundo episódio especial. A gente nada, Mario. A gente nada. Quem que pensou nisso aí? Eu não tava incluso nisso aí, não. Eu falei, mas concordaram. Ah, então beleza. É, mano, eu não sei por que eu concordei, cara. Atualmente eu acho uma bosta, mas enfim, já que a gente definiu, né? Estamos no nosso segundo episódio especial e junto comigo está toda essa bela garotada que está sempre nos divertindo nas 128 episódios. Ao meu lado esquerdo está o Jomon. Faz tempo que a gente tá aqui. Ao meu lado direito está o Lucas. Entrei no meio do caminho da estação 64, mas tô firme e forte. E diretamente do Japão está o Jefferson. Eu apoio a ideia do Jomon. Comemorar cada 64 episódios é legal, porque é legal comemorar. 64 é mais perto do que 100, então é melhor. Eu acho que vale a gente só falar rapidinho de como que foi o começo do Estação 64, porque muita gente acha que... Do Nintendo A3, na verdade, né? Porque muita gente acha que o Nintendo A3 ele começou no Estação 64, mas eu tenho quase certeza, pelos números, que o primeiro episódio do Nintendo A3 no Estação 64 foi episódio 40. Putz, foi o episódio do Switch, foi quando Exatamente. Teve o negócio do Switch. Foi o anúncio do Nintendo Switch, foi quando a Nintendo fez aquela apresentação aí em fevereiro, janeiro ou fevereiro, não me lembro. Mas foi nessa data que começou, então, isso foi em 2017. Então a gente tá há quase 2 anos com Estação 64 já. Porém, antes disso, a gente tinha esse podcast no Nipari, que era um outro site que a gente tinha, que também produzia conteúdo da Nintendo. E, cara, a gente tava com esse podcast do Estação 64 há quase um ano, né? Então, o Nintendo 3, enfim... Eu tava com o episódio do Nintendo 3. Então, o Nintendo 3... Ele já existe há mais de 2 anos. E isso porque a gente já gravava um outro podcast, que era o Retrospectiva Semanal, que a gente ficou quase um ano gravando ele. É, o primeiro Retrospectiva Semanal, tô vendo aqui, e tinha Pikmin 4 no primeiro Retrospectiva Semanal, foi em setembro de 2015 que a gente gravou, que foi o primeiro que a gente fez com o trio eu, Mario e Jeff. Nossa, a gente tá muito tempo gravando. Se bem que a gente deu uma pausa em algum momento, né? É, foi um pouco quando a gente repensou como que a gente ia fazer a retrospectiva semanal pra ir pro Nintendo A3, né? Que foi a nossa maior mudança de como a gente apresentava, deu uma pausa ali. É, e eu preciso falar que a evolução foi grande, viu? Ouvindo os episódios passados, eu sinto uma vergonha alheia, assim. Principalmente com as nossas qualidades. A qualidade era baixíssima, cara. A gente tinha um orçamento muito baixo. Não que o orçamento tenha melhorado, né? Continua no zero. Eu não lembro que episódio que eu entrei. E eu também não. No episódio número 49 que você entrou. Um 49? Mas vocês começaram a gravar do 40, assim, no Estação 64? No Estação 64 foi o 40? É, foi o 40. Eu entrei até que, assim, não muito tarde, né, no negócio. É, você é o personagem novo da nova temporada, Lucas. É, você é o cara que tava na abertura desde o início, assim, tava esperando você entrar. É, provavelmente faz bosta depois e caga o plot. É o personagem novo que pode morrer, porque os principais não podem? Ou não? Eita, não sei, porra. Não. Que isso? Isso foi uma ameaça? Nossa, que não. Medo, cara. Eu vou ameaçar do outro lado do mundo, meio difícil, né? Mas tudo bem. Eu acho que, no geral, só vale agradecer se você tá ouvindo a gente desde, ou acompanhando a gente desde o Nipari. A gente sabe, a gente conhece alguns ouvintes que acompanham a gente desde o Nipari, mas eu acho que vale pelo menos agradecer pelo esforço e por tá gostando, curtindo do que a gente tá trabalhando, né? A gente querendo ou não, a gente se esforça pelo que a gente faz. Então eu espero que vocês continuem com a gente por mais 64, 128 dos 196 episódios aí. E o Mario tá bom de matemática, ou senão ele anotou num papelzinho. Não, não, não. Mas é que depois do 256 eu não consigo mais contar mesmo. No episódio número 64, a gente tinha feito o episódio especial falando dos nossos jogos dos sonhos, né? Neste episódio, a ideia é que a gente comente nossa experiência com a Nintendo. Ou seja, como que a gente conheceu, como que a gente cresceu com a Nintendo, e o que que a empresa trouxe, que a gente traz até hoje, ou valores, etc. Enfim, a contar basicamente a nossa história em relação com a empresa. Bom, a gente fez aqui uma ordem aqui do mais novo pro mais velho. Então, o mais novo aqui é o Jomon e ele vai contar a história dele. Eu comecei, assim, acho que a primeira coisa que eu tive com relação da Nintendo foi assistir o anime de Pokémon. Que foi, eu não lembro quando foi exatamente que eu assisti. Eu lembro que eu peguei no Cartoon Network quando começou o anime. E eu, até aquela época, eu não gostava de olhos grandes. E aí, mas eu tinha uma fixação muito forte por colecionáveis. Então, mas você não chegou a acompanhar a Manchete, aparentemente. A Manchete, não. Eu não tinha... Como eu sou de 94, eu não tinha discernimento pra assistir qualquer coisa na Manchete. Então, o anime que eu conheci na época, porque o Cartoon reprisava, era Speed Racer. E você já tinha Cartoon Network? Sim. Eu nasci com a TV a cabo. Mano, isso é um diferencial, velho. Parabéns. Isso é um diferencial. Eu também tinha, cara. Não, mano, vocês são excentricamente ricos, velho. Ah, mano, vai tomar no cu. Mas continuando, aí eu assisti Pokémon e ele entrou numa veia de colecionáveis e de monstrinhos que não sei o que aconteceu comigo, acertou todos os pontos que eu gostava em alguma coisa, né? Então você assistiu o Pokémon pelo Cartoon, você nunca viu pela Record. Então, teve uma época que eu comecei quando começou no Cartoon, né? Eu assisti, sei lá, o episódio das 10 da noite, dava 5 da tarde às 10 da noite. Puta, exatamente assisti... esse horário, cara. Você tá falando aí, tá dando um flashback aqui. E aí eu assisti o primeiro episódio às 10 da noite e aí comecei a acompanhar. Teve uma época que a Record, ela ficou na frente, né? Foi ali na época que o Ash tava na Liga. Eles começaram a exibir antes que o Cartoon. Ah, eles começaram a exibir antes? Eu não sabia. Sabe que o Cartoon foi primeiro. E aí eu lembro que teve uma época que tava... Que pra mim, quando eu descobri que tava na frente, que o Cartoon tava reprisando, aí eu comecei a assistir na Record só pra ver o Ash na Liga. Então foi esse tempo que eu vi na Record. E aí acho que o primeiro videogame que eu tive foi o Nintendo 64. Eu acho que foi o Nintendo 64. Foi o Game Boy. Foi um dos dois. O Game Boy Color que a minha mãe ganhou na época da internet, no início dos anos 2000, tinha coisa de álbum virtual. Complete as figurinhas e ganhe prêmios, né? Responda a quiz e ganhe prêmios. E aí minha mãe ganhou um Game Boy Color com Tetris nessas coisas. Que ela ficava lá o dia inteiro jogando essas coisas e ganhou um Game Boy Color. E pra mim era uma porcaria porque eu detestava, assim, Tetris. Não, pra uma criança de 6 anos, 5 anos, não tem muita graça. Aí o primeiro console mesmo que eu comprei foi um 64 por causa de Pokémon. E eu tenho uma brocha com Pokémon porque eu pensava que Pokémon era igual Digimon Rumble Arena. Que eu tinha visto no Play 1. Nossa, você se frustrou pra caramba, então. Quando eu vi eles parados, eu falei, meu Deus. Aí eu lembro que eu não sabia que tinha que dar comando. Aí eu virava e falava, não, eles estão vendo qual Pokémon vai ganhar. É por isso que eles estão parados. Caramba. O cara ligava o jogo pra ver os Pokémon parados. Os minigames eram bacanas, eu gostava. Então, assim... mas como o meu conhecimento de inglês era zero, a primeira coisa que eu cliquei foi no... Era o Pokémon Stadium 2. A primeira coisa que eu cliquei foi no Rental Battle lá que tinha do lado. E aí eu fiquei olhando e fiquei, o que que tá acontecendo, sabe? Como que isso aqui funciona? Até eu descobri os minigames, que eu joguei pra caramba, e eu me diverti até com o jogo principal, sabe? Eu acho que uma calma que eu tive, que eu aprendi a ter calma com RPG foi por causa de Pokémon, porque eu queria jogar Pokémon de qualquer jeito. Você comprou o 64 pra jogar Pokémon? Você não comprou o jogo de Game Boy? Não, eu comprei porque eu não sabia que tinha. Você foi direto pro Stadium 2, aquele, o dourado e prateado. Exatamente. Eu tinha o Stadium 2 antes de ter qualquer Pokémon. Aí, teve um dia que eu tava na Rehab e encontramos o Pokémon Silver. Aí eu comprei e aí foi... Daí, assim, o resto é história, assim. Quantidade de tempo que eu joguei Pokémon Silver sem saber capturar Pokémon, por exemplo. Mano, eu tô ouvindo a história do Jomon e tá tudo se encaixando o motivo de ele odiar tanto o Kanto, cara. Ele começou pelo Johto e a experiência dele com o Kanto foi no Stadium, que foi ruim, então... Não, mas no Stadium foi Johto também. Era o Pokémon Stadium 2, né? Ah, entendi. O Kanto eu voltei depois que eu terminei o Silver, aí eu queria os três iniciais, eu comprei o Pokémon Yellow. E aí você viu que era uma mecânica pior, não pior, né? Não era tão boa quanto Gold e o Silver, era, né? Bem, foi uma volta que eu fiz nessa hora. Aí você ficou frustradíssimo e é isso aí, por isso que você xinga tanto o Kanto. Não é. Eu xingo tanto o Kanto porque eles não param de encher o saco com o Kanto. Não, não é isso, cara. E aí eu acho que assim, depois não teve nada emblemático, assim, eu comecei a gostar muito da Nintendo, porque eu comecei a ler a Nintendo World, e teve uma época que a Nintendo World não tinha matéria, e aí eles colocavam na frente da capa, assim, sabe, ah, vamos contar uma história sobre a série Final Fantasy. Aí eu ia lá, e aí isso aí já era eu com 11 anos, 10, 11 anos. Aí eu pegava e ficava lendo sobre a série Final Fantasy. Ah, vamos contar a história dos portáteis da Nintendo. Aí eu ia lá e lia. E aí foi isso, até eu começar a acessar o Wii Brasil e virar um nerd de Nintendo que permaneceu, assim. Aí foi lá pra 2011, eu já tinha uns 16 anos, eu acho. E aí nisso eu entrei na Inipari, e aí o resto tá tudo na internet, vergonhosamente, aparecendo. Só o livro dele aberto na internet. E você não quer falar nada da Nipari, é isso? Tipo, foi aí que tudo começou a dar errado, é isso? Não. Pera aí, rapidinho. Mas e a segunda franquia que você gostou, tá? Você começou com Pokémon e, sei lá, foi pra Mario? Foi, mano, eu descobri que, assim, na época, quando eu era menor, eu comprava tudo, eu era o cara que fazia dinheiro de jogos de franquia, né? Então eu tinha um jogo do Harry Potter no GameCube, eu tinha Pokémon no GameCube, o Colosseum e o XD, eu tinha Digimon Rumble Arena 2 no GameCube, então era tudo jogo de franquia, normalmente. Aí o primeiro que eu cheguei e falei, putz, ó, a Nintendo World falou do Mario Tennis, né, parece que é legal. Aí nisso eu comprei e eu gostei pra caramba, e aí eu comecei a jogar jogo do Mario porque a Nintendo World falava jogo de Mario, porque pra mim... Assim, né? É vergonhoso isso, mas eu lembro que eu vi a minha irmã jogando em emulador o Mario 64, e aí eu pensava que era tipo o Coelho Sabido. E aí eu falava, ah, Mario é coisa de criança. Não, eu não sou criança, assim, né? Nossa. Moleque de 8 anos falando isso. Eu não sou criança, isso aí é coisa de criança. E então eu tinha um preconceito muito forte com o Mario. E aí o Mario Power Tennis que me tirou. E aí foi esse, acho que foi Mario. Aí depois eu vi que era cool jogar Zelda, aí eu fui atrás de Zelda. E foi assim, mas... muito no Wii que eu comecei a jogar as séries da Nintendo. Então no 64 você não jogou nada além do Pokémon? Não. Todos os jogos... o meu 64 ele servia pra Pokémon, que eu tinha... Eu comprei depois o Pokémon Stadium, depois eu comprei Pokémon Snap, comprei Ryu Pikachu. Nossa, que vergonha. E eu tinha o jogo do Rugrats, que era horrível. Nossa, é triste, cara. Então eu não conheci Smash eu conheci em emulador, assim, porque tinha o Pikachu. Eu nunca tinha jogado Mario Kart no 64, no GameCube eu não joguei Mario Kart. Então, assim, pra mim, videogame era uma coisa muito chata, porque eram só os meus jogos, depois jogos de desenho japonês. E nunca era jogo que era feito pra ser jogo. Mas em algum momento você correu atrás de tudo isso, né? Você foi jogar NES, você foi jogar Super Nintendo, você foi jogar todos os outros jogos que você nunca tudo jogou. Tudo no, né? Virtual Console do Wii. Tudo no Virtual Console do Wii. Caralho, parabéns, cara. Então foi tudo tipo 2006 pra frente, né, que eu comprei o Wii e acabei comprando muito no lançamento do Wii, né, basicamente o Wii lançou no Brasil, eu comprei, muito caro já de passagem. E aí foi tudo, falei, ah não, quero conhecer a série Zelda, aí eu comprei o Zelda do Virtual Console que tinha na época, e aí tudo eu fui conhecendo do Virtual Console. Tanto que o Mario que eu mais gosto é o Mario Galaxy, porque ele foi o primeiro Mario 3D que eu acompanhei antes do lançamento e joguei assim que teve, né? Então o Mario Galaxy tem esse lugar especial no meu coração. E acho que é isso que o Mario falou da Nipari, né? A Nipari me fez crescer como pessoa. Mas não como... Talvez como nintendista não, mas mas como pessoa. Pra quem não conhece, assim, a Nipari, a gente tinha um grupo que não só a gente organizava encontros e eventos voltados ao público fã da Nintendo, como a gente também tinha... A gente produzia conteúdo, né? Então a gente fazia essas duas caras e eu, o Jomon e o Lucas, até um pouco, depois de um tempo assim, a gente fez parte, né, do grupo. É, eu e o Mario, a gente trabalha, entre aspas, trabalha junto desde 2011, né? É, 2010, 2011, acho que é. É, então, vai fazer uns 7 anos, é pesado isso. Ô, louco. Eu entrei um pouco depois, mas também, né, eu tô sempre entrando depois, né, na Nipard, na Estação 64, eu sempre tenho o delay, né? Que triste. Então vai, Lucas, conta a sua história um pouco aí pra gente. Putz, a minha história, vamos lá. Desde pequeno, que eu me lembro como pessoa, eu jogo Nintendo, na verdade. Porque o meu pai comprou um 64 no lançamento. O meu avô já tinha Super Nintendo com uma porrada de jogo, né? Pera, seu avô também joga? Eu sabia do seu pai, mas seu avô também? É a família, tá no sangue isso, obrigado. É, meu avô tinha o Super Nintendo, ele gostava bastante do Mario All Stars, Mario World, né? Então, basicamente, eu cresci olhando pra TV e vendo, assim, o Mario pulando e, tipo, e Nintendo. Então, boa parte da minha infância eu respirei Nintendo, assim. E no 64, eu jogava muito com meu irmão, com meus primos. E, basicamente, todo lançamento que saía, meu avô ajudava a comprar, meu pai também comprava. Então, eu joguei, tipo, Mario Party 1, 2, 3, Mario Tênis, tudo que você imagina de Mario no 64, eu joguei. O Lucas, ele viveu do bom e do melhor. É, na verdade, também de PlayStation, né? Porque meu pai também curtia. Enfim, meu pai gostava de videogame e comprava, tipo, quase tudo de videogame que tinha. Incluindo até Dreamcast nessa parada. Você não gostava mais de Dreamcast do que coisa da Nintendo, da Sony? Cara, eu gostava bastante de Dreamcast, mas, tipo, como eu era, assim, fã da Nintendo desde criancinha mesmo, eu era bem nintendista mesmo. Quando alguém falava mal da Nintendo, eu ficava puto. Eu tive essa fase meio bobinha, né? Acho que todo mundo teve. Eu também, em 2006, eu tinha essa fase também. Então, por mais que, tipo, eu gostasse do Dreamcast, que tinha jogos como Power Stone, Crazy Taxi, umas coisas que eu, tipo, gostava pra caramba mesmo. Olha só, só pra falar que acabou aí, viu, a lista, porque... Não, cara, eu adorava ver meu pai jogando Shenmue, eu gostava do... Acho que Ape Escape tinha no Dreamcast também. E tem pro PlayStation não, também, então... Ape Escape é do PlayStation 1, é exclusivo da Sony. PlayStation 1. Então, Jeff, pra mim era difícil olhar o Dreamcast e falar, nossa, é melhor que Nintendo, sabe? Mas, assim, avançando no tempo... Em GameCube também foi a mesma coisa. Meu avô deu de presente pra mim e pro meu irmão, né? A gente jogou tudo que tinha. Luigi's Mansion, Pikmin, Animal Crossing, etc. Caralho, mano. Caralho, você jogou bastante Sim. mesmo. Então. Mas aí eu vivia na minha bolha aqui em casa. Tipo, eu ia pra escola, chegava em casa, jogava, dormia. Eu ia pra escola, chegava em casa, jogava e dormia. Mas e eu não na escola você tinha amigos que era um problema comigo, vai, com o Wii bastante. Eu nunca tinha ninguém que jogava Nintendo. A nossa não, geração não é meio que a geração do Play 1 do Play 2. Então, eu não tinha amigo que jogava Nintendo, na verdade. A maioria era a fase Guitar Hero da vida, God of War e tal. Aí eu cheguei a jogar algum desses pra me enturmar um pouco mais. Mas eu não consegui esconder que eu gostava mais de Nintendo. O pessoal, na verdade, até me zoava, começava a xingar, tipo, Nintendo e Mario, e eu ficava puta na escola. É coisa de criança, né, famoso. Eu vivia na minha bolha e eu não usava muito a internet, de verdade, eu não acompanhava quase porra nenhuma. Então, eu lembro que eu fui em algum evento uma vez, eu tomei um pau supremo num jogo e eu não tava acreditando. E fiquei naquele choque emocional de, puta, cara, eu não sou bom. Existem pessoas no mundo que são fodas. Caralho, hein, Lucas, você tomou seu primeiro sal, mano. Não, cara. Eu sempre fui uma pessoa bem puta, acho que por causa disso também. Nossa, cara. É sério, eu vivia muito fechado e eu achava que era bom, assim, sabe? Tipo, nossa, ninguém me derrota. Aí começou a lançou o Wii, né? Veio o Smash Brawl. Eu comecei a acessar fóruns, tipo, aquele 1UP Smash. Aí eu comecei a participar muito da comunidade de Smash e participar de campeonatos. E nisso... Frequentando mais eventos, eu conheci a DS Party na época. Uhum. Tinha campeonatos de Mario Kart DS, que eu adorava jogar, né? Eu já contei até num cast anterior, um histórico aí de um campeonato que eu fiquei salgado. Mas comecei a participar de campeonato, me interessar por evento. Aí depois a DS Party virou N Party. E eu entrei pra esse mundo, sabe? Eu fiquei muito interessado. Se eu não me engano, eu participava também de campeonatos da Nintendo Blast, que acontecia lá no Bob's, na Paulista. Na verdade, a gente foi os primeiros a fazer campeonato evento lá. Depois eles começaram a fazer também. Não, mas sim, aí sim. Todo mundo começou a fazer. Ah, e o Bob's proibiu todo mundo. Por nossa culpa ainda, mas tudo bem. quase chamaram a polícia. Quase prenderam a gente, mas tudo bem, né? É uma grande história isso. Enfim. Essa história eu conheço, depois eu quero ouvir isso aí. Aí, realmente foi isso, comecei a ficar mais envolvido na N-Party, né? Participar dos eventos, trabalhar aí com o Mario, acho que o Jomon já tinha saído na época que eu entrei. Não, eu... Putz, da N-Party, assim... É que da N-Party eu saí só do grupo de eventos, né? Mas eu saí em 2016, eu não sei, não, acho que você tava. Não, tava. Acho que a gente pegou uns eventos juntos, sim. Mas depois eu lembro que você não participava da equipe mesmo. Eu fiquei só no site de vez em quando, por causa que o vestibular me consumiu. Mas assim, resumindo, a minha história é que eu era uma pessoa fechada, que jogava só Nintendo, um pouquinho de outras coisas, né? Hoje em dia eu jogo, eu sou assim, mais... Qual que é a palavra? Pouco mais fechado, né? Eu tento ser menos fechado, né? Mas, assim, eu sou fã de Nintendo, assim, não tem como mentir que eu sou mais fã da Nintendo mesmo. Tenho até uma tatuagem do Paper Mario no braço, sabe? Aí, continuando a história, depois que eu saí da Nipard, eu acompanhei um pouco, assim, a Estação 64, eu via vocês comentando. Aí, eu não lembro se foi vocês que chegaram em mim e perguntaram, ou foi o contrário. É, rolou uma conversa entre você, etc, e acho que tudo coincidiu de você estar querendo produzir conteúdo, a gente tinha essa abertura no site, é isso aí. Aí deu match. É, aí deu match, só que o nome ainda tá por aí, né? O Nintendo 3 era eu, Jamal e Jefferson, a gente trazia três assuntos e agora não, tanto faz. Sempre foi por causa desses assuntos, Mario. Nunca foi porque era só três pessoas, não tinha nada a ver. Era coincidência. É, mas só pra finalizar, eu acho que eu aqui no Estação 64 tô me desenvolvendo bastante em questão de me... Eita porra. Não, é que o Lucas vai contar a história de superação dele agora. Ah, tá. Não, como assim superação, cara? Na verdade, eu ia falar que é um projeto que eu acho muito bacana, porque eu consigo ter contato com vocês toda semana. Ah, vai tomar no cu então, Mario. Vai se perder. Eu tô saindo dessa situação. Esse aqui é o último episódio, gente. Falou com vocês. Até mais aí. Não, continua aí, vai. Não, mas sério, eu acho isso aqui um projeto bem bacana. É, eu sempre queria estar fazendo algo relacionado a games. Tanto é que eu tô fazendo, assim, um canal próprio meu lá, vamos ver se eu volto a fazer alguma coisa. Aí eu sou muito agradecido a vocês três, assim, por terem deixado eu participar. E eu espero continuar a evoluir junto com vocês aqui. E a gente vai acoplar vocês, você vai ver. Ah, vai se fuder, é que nem o Jeff falou, eu vou ser o personagem que vai morrer mesmo. É, qual foi o primeiro campeonato que você venceu, Lucas? De quê? E quando, né? Onde, assim, alguma história específica sobre isso? Cara, tem uma história muito foda. Na verdade, foi na EGS, não era chamada nem de BGS a feira. Não tem nada a ver com a BGS a feira, viu? Não? Não, tem nada a ver. A EGS é uma produtora... BGS era que era do Rio antes. BGS era Rio Game Show e aí virou BGS, mas aí... Não, mas tinha a EGS aqui em São Paulo. Sim, é, mas que é Electronic é Game Show. É, a EGS é Electronic Game Show, que é outra coisa. Ah, é bom saber. Mas enfim, era na EGS. Era um campeonato de Mario Tennis, em que a final seria de Metroid Prime 2. Quê? Cara, é isso. Eu juro pra você. Mas é que GameCube, Mario Tennis, Mario Party Tennis? Sim, é o Mario Party Tennis e a final era tipo X1 no Metroid Prime 2. Tinha um modo multiplayer lá no Metroid Prime 2. Tinha, era muito bom esse modo. Era meio bosta, né? É, então, eu acho que era meio bosta, só que na minha infância foi legal. Esse campeonato foi engraçado. Na verdade, quase todos os campeonatos que eu participo da Nintendo, assim, era meio... Aconteceu alguma coisa, né? Durante uma partida de Mario Tennis, caiu energia, eu tava ganhando o cara. Aí, quando voltou a energia, o cara falou, não, volta do zero. Foda-se em que pontuação que tava. Aí, o meu sal já começou a subir. Consegui ganhar do cara, beleza. Cheguei na final do Metroid Prime 2, era um maluco com mais de 2 metros de altura contra eu, que era uma criança, sabe? Aí, eu matei o cara uma vez e eu descobri um exploit no Metroid, nesse multiplayer do Metroid, que eu podia ficar pulando num canhão de um lado pro outro lá e fugir pra sempre. Então, basicamente, eu 10 segundos matei o cara e fiquei, tipo, 5 minutos fugindo. Aí, o cara, ele apertou start e queria me socar, cara. Se não pode vencer no jogo, vence na vida real, né? Não, é sério. Só que aí, o cara não percebeu que tava meu primo e meu pai atrás de mim. Meus pais, eles já, tipo, se interviram. Tipo, porra, meu, o que você tá fazendo? Aperta start e termina essa porra, sabe? Aí foi essa experiência do primeiro campeonato. Um cara de 2 metros querendo me socar. E continua assim, exatamente, né, Lucas? Todo campeonato você vai, tem uma treta. É pra você ver que a galera não sabe jogar bem, né? Não joga sem problemas. Cara, eu fui no campeonato, o último campeonato que eu fui com o Lucas, assim, não foi da Nintendo, né? Foi, não vou falar também qual especificamente foi, mas foi de Smash. O Lucas tava jogando, tava ganhando de um jogador específico, e aí a galera também começou a gritar, a berrar com o Lucas, e ia sair porrada também do mesmo jeito, cara, porque eu também entrei na parada, achei muito injusto, comecei a tretar com o cara lá, e mano, deu mó bosta, velho. Enfim. Não, o meu oponente, cara, ele apertou start e falou, gente, vamos diminuir que tá atrapalhando demais. Aí, quando acabou a partida e eu perdi, um cara que tava sentado do meu lado gritou, tipo, muito alto no meu ouvido, tipo, seu lixo, perdeu! Aí eu já fechei a cara e eu queria esmurrar o maluco. Nossa, espírito esportivo, isso aí. Não, eu tava lá também, e o cara, quando o Lucas começou a ganhar do cara, os caras começaram a xingar o Lucas, assim. Aí eu levantei e falei, mano, e aí? Só porque o cara tá ganhando, sabe? Começou uma treta lá, velho, mas, mano... Puta, eu vou ficar me humilhando por causa de um campeonato de 5 contos, sabe? Nada a ver. Ah, eu desencanei. Esse é o começo e o final da história de Lucas em campeonatos, aparentemente. desse torneio específico, sim. Ou você foi em algum outro, Lucas? Eu fui em alguns outros depois. Ah, não, eles foram, assim, mais a menos. Mas eu não fui muito longe, não, porque eu já não tava me esforçando tanto pra treinar. E se você... É regra, né? Se você não pratica, você não ganha. É, exatamente. E se você pratica, você também pode não ganhar. É a segunda regra. Depende da sorte do organizador que eu acho que a regra é se você não participa, mas tudo bem. Cara, minha infância foi bem humilde, né? Assim, meus pais, eles nunca tiveram muito dinheiro, etc, né? A gente sempre teve uma infância humilde. Tipo, por isso que eu sempre brinquei na rua, etc. Mas em algum momento, meu pai, ele conseguiu me comprar o primeiro videogame, que foi o Mega Drive. Então eu nunca tive... E o Mario já começou traindo a gente. Todas as expectativas. Então, veja bem. Eu tinha o Mega Drive, eu e minha irmã tinha o Mega Drive, né? Porém, meu vizinho tinha um Super Nintendo, as minhas primas tinham um Super Nintendo, algumas pessoas com quem eu convivia tinham um Super Nintendo. Então eu sempre joguei NES e Super Nintendo em casas de outras pessoas, né? Quando foi isso, Mário? Anos? Puta, eu trabalho com épocas. 93, 94. Tinha 4 anos, quando eu ganhei o Mega Drive tinha 4 anos, né? Então, velho, eu conhecia o Super Mario, conhecia outros jogos da Nintendo, né? International Superstar Soccer, joguei pra caralho. Sunset Riders, jogava na casa do meu vizinho, ele ficava puto, tá ligado? Mas, enfim, a gente jogava pra caralho. E, assim, eu também, da mesma forma com o Jomon, eu, por um acaso, sempre quis um Game Boy, né? Eu comecei com... Eu não queria um Game Boy, ele veio. Ele surgiu. Eu queria e nunca veio. E olha como é que é. Como a, pessoas... a sua mãe precisava completar mais álbum de figurinha na internet. Entendi, é isso que faltou pra ela. Cara, eu assisti Pokémon pela primeira vez na Record, fiquei fascinado. E eu não tinha TV a cabo, obviamente, mas eu ia pra escola de manhã e eu pedia pra minha mãe gravar na fita cassete, né? Chegava em casa e assistia. E em algum momento, eu não tinha, né, esses aparatos tecnológicos. De novo, pelo meu pai, eu ficava com o Mega Drive até hoje. Então, mano, ele ficou todo fodido. O Mega Drive mal ligava mais. Tinha que colocar uma pedra em cima da fonte lá pra funcionar. Eu tinha um controle que não ia pra baixo. É uma puta história de inspiração da Maria do Bairro, assim. Isso aí já foi 5 anos, não foi? Tipo, 93, Pokémon começou em 99 no Brasil, né? É. Então, foi meio que isso. E eu fiquei pra caralho com o meu Mega Drive. A parada era que todos os meus primos, eu tenho primo pra caralho, e todos os meus primos, eles se desenvolveram muito bem tecnologicamente. E um deles, ele aprendeu a instalar o emuladorzinho em ROM. Então ele veio em casa, eu tinha um 386, que não rodava Pokémon, mano, rodava quase nada, e ele conseguiu fazer rodar um emulador de Pokémon, rodando a, sei lá, 5 FPS. Juro pra vocês. Eu apertava um botão e esperava 5 segundos pro treinador subir. E outra, ele não salvava. Se eu ia lá no menu save, ele tentava salvar e não salvava. Velho, eu joguei Pokémon naquela merda desse jeito. E, mano, eu às vezes ia pra casa do meu primo jogar, etc. Mas ainda assim, eu fiquei fascinado por isso. E por isso eu queria um Game Boy. Se você me falasse que tivesse zerado Pokémon assim, eu ia aplaudir você todo dia quando acordasse, cara. O máximo que eu cheguei foi até Cerulea. Assim, mas é porque eu tinha que começar o jogo de novo e jogar e até um determinado ponto. E foi longe até. Uma vez deixei o computador ligado uns 2 dias, eu consegui até chegar até Cerulea. E o Mario tem a pachorra de me falar que a minha experiência com o Kanto foi uma merda. E mesmo assim eu gostava, mas olha só. Que nem você eu tô é masoquista, falando... Mario. Não, então, que nem eu tô falando, eu convivi muito tempo com isso, eu sempre quis o Game Boy, né? Em algum momento eu fiquei pedindo pros meus pais, porra, eu queria um Game Boy, queria um Game Boy, queria um Game Boy. E aí chegou um Feliz Natal e eles falaram, nossa, o Papai Noel trouxe aquele joguinho que você queria, né, não sei o que, eu, caralho, que da hora. Aí chegou a hora de abrir o presente, abri e veio aquele minigame de camelô 99-1, sabe, que tem Tetris. Puta, tinha Snake, tinha Tetris, tinha um jogo de carrinho. Então, o meu não tinha Snake, só tinha o carrinho e tinha Tetris, só isso. Era a versão lixo dele ainda, mano, caralho. Era a versão mais merda ainda que tinha. Tudo bem, fiquei feliz com isso, etc, mas, de novo, eu jogava Pokémon nos Game Boy dos amigos, eu sabia tudo já. E eu ia na casa dos meus primos e a gente ficava fazendo vários macetes, assim, velho. Era da hora. Ia assistindo Pokémon. Aí, em algum momento, acho que foi em 2001, meu pai, ele comprou um Play 1 pra mim e pra minha irmã. E eu, de novo, joguei bastante Play 1, etc. Porém, eu ia na casa de amigos que tinham 64. Então, eu jogava Smash, jogava Mario Tennis, jogava Super Mario 64. E a minha história com a Nintendo é meio que assim. Eu morri no Play 1, porque foi o que meu pai chegou a me dar. Ele me deu Mega Drive e depois me deu Play 1. E o Play 1 fiquei com muito tempo com ele. Porém, eu convivi na casa desses meus amigos. Eu cheguei até a jogar GameCube, joguei muita coisa GameCube, etc. E em algum momento também a gente arrumou o computador, deu alguns upgrades. Eu consegui instalar emuladores que funcionavam melhor. Então, eu consegui jogar muito jogo do Super Nintendo assim. Muito jogo do Game Boy. e outros jogos de outras franquias, né? Eu acho que, eu não tô querendo fazer apologia a emulador, mas se não fosse por eles, eu não teria tanta experiência como eu tive com a Nintendo. Então, obviamente, depois dessa época, eu consegui rodar Pokémon decentemente, né, etc. Tentei rodar jogos de 64, alguns rodavam bem mais ou menos, mas dava um jeito. Mas, de novo, só não quero fazer apologia ao emulador, é só que isso me permitiu jogar jogos da Nintendo. Né? E, óbvio, depois, quando eu completei meus 17 anos, 17, eu tava cansado já de não poder comprar as minhas coisas, né? Havia todo mundo comprando as coisas e eu comecei a trabalhar. Eu fui por conta própria, etc. Arranjei um estágio. E meu primeiro salário eu comprei o Nintendo DS. Que foi o Nintendo DS Pérola. Aquele branquinho bonitinho, velho. DS Lite, né? E aí, com ele, veio de brinde. O cara mandou um Super Mario... New Super Mario Bros. Pensava que era um R4. Não, não. Eu comprei o New Super Mario Bros. Eu joguei muito ele. Joguei muito, muito, muito. Tipo, zerei ele, assim, a ponto de... Eu sei que vocês vão falar que não vale, mas a platinar. Não, não, eu sei. Esse jogo eu também fiz 100%. Até naqueles minigames lá, eu tentava bater o recorde toda hora. Então, mas é porque, assim, de novo, eu já tinha toda essa bagagem de com a Nintendo, né? E aí, eu descobri na internet, navegando, que tinha um Pokémon. E eu já era muito fã de Pokémon. Já tinha jogado todos até então. Com o auxílio dos emuladores. Fui numa loja e tive o prazer de comprar à vista o meu Pokémon Pérola. Que eu joguei por 500 horas, assim, foram 500 horas muito bem satisfatórias, né? Isso é pouco, Mario. Não, tipo, beleza, eu joguei muito, assim, mas tanto que é um dos meus Pokémon preferidos, não só por causa da região, etc, mas é porque foi o primeiro Pokémon original que eu comprei. Mas antes disso, tem uma história boa que eu também queria ter um Game Boy antes, né? Eu acho que eu tava no terceiro colegial, não lembro, e meus pais não iriam me comprar um Game Boy, etc. Então eu comecei a juntar o dinheiro da merenda. E eu fui juntando dinheiro, eu não comia. Eu juntei uns 150, 170 reais. E comprei sozinho um Game Boy Advance usado do Mercado Livre. Ele tava todo fodido. Tipo, sem tampa, sem nada. E ele veio com uma fita do Game Boy, de Pokémon. Aí eu comprei esse Game Boy Advance e depois eu fui na Santa Efigênia, sei lá. Eu comprei um cartucho falso, assim, de Pokémon. Emerald, por acaso. Que eu também já tinha jogado no emulador, mas eu joguei pra caramba. Depois que eu comecei a trabalhar, eu comprei o Nintendo DS, etc. Então teve um. Antes do DS, teve um GBA, então. Teve um GBA. Mas é porque esse GBA, mano, ele tava muito fodido, assim. Muito, muito, muito. E eu acabei dando esse Game Boy pra um amigo, que depois eu descobri que esse cara não era meu amigo, enfim, foda-se, eu me arrependo pra caralho. Eita, eu compro uma pedra de... uma pedrinha ali. Cara, conforme eu fui trabalhando, óbvio que eu já tava no mundo da Nintendo há muito tempo, né? Eu também consumia Nintendo World, mesmo não tendo console, principalmente por causa de Pokémon. Se tinha Pokémon na capa, eu comprava Nintendo World. E também por influência dos meus amigos na escola, né? Tipo, eles falavam de Nintendo, eu ia lá e consumia conteúdo também. Eu conversava, etc. Mano, os meus amigos jogavam bastante de console da Nintendo, então, mano, eles que me colocaram no mundo, tipo, meio que da Nintendo. Assim, sabe? Conversar sobre Chrono Trigger, Super Mario RPG, etc. Te levaram pro mau caminho. É, mano, mas o que eu tô querendo explicar com isso é que eu sempre estive no mundo da Nintendo desde pequeno, mesmo não tendo os consoles. Em algum momento, quando eu tive condições financeiras, eu fui lá e comecei a comprar meus próprios consoles. Começou com o Nintendo DS, começou com o Game Boy Advance, né? Apesar do dinheiro não ser necessariamente meu, mas o Nintendo DS foi com o meu primeiro salário. Depois eu fui evoluindo financeiramente, quando lançou o Wii, comprei o Wii em 2009, e depois daí eu fui só comprando os consoles da Nintendo. Porém, o Nintendo DS, pra mim, ele é mais marcante porque ele também me permitiu conhecer a DS Party. Eu já ia em evento de anime, e há muito tempo, eu vou desde 2004, evento de anime. Já era sujo. É, e mano, eu conheci a DS Party por causa disso, tinha o Nintendo DS, comecei a levar em 2008. E conheci os meus amigos, assim, os meus melhores amigos que eu tenho hoje, eu acredito, veio da DS Party, veio da N-Party, etc. Ah, posso falar isso, não tem problema. Tipo, são as pessoas com quem eu mais me identifico hoje, assim. Então, o que eu posso falar é, desses grupos, desses encontros que tinham da DS Party em evento de anime, e depois em outros lugares, assim, saiu dos eventos de anime, foi pro Bob's, a gente começou a organizar isso, né, etc., vieram do Nintendo DS. Então, muita coisa boa que eu tenho hoje, dos meus amigos, e isso se remete ao Nintendo DS e isso se remete à Nintendo, sabe? Essas melhores pessoas que eu conheci, de Pokémon, de gente que eu encontrava em grupo do Orkut e do MSN, sabe? Que eu conversava, etc., vieram de coisas da Nintendo. Então, pra mim, é muito marcante por causa disso. A Nintendo representa pra mim essa união de pessoas por gostos em comum e que tem muito, são muito parecidos com você, sabe? Ah, não, depende, né? Parecido em sentido, você tá dizendo assim, no gosto, né? Em perfil, falar de cara, Nintendo conecta as pessoas, perfil já não sei, você acha? É porque, cara, eu na minha adolescência, assim, eu era muito sozinho na escola, etc. É, mas quando eu comecei em eventos de anime, eu comecei a encontrar pessoas que tinham gostos mais parecidos comigo, que eu comecei a me encontrar, etc. E com esses encontros da Death Party, eu conheci outras pessoas ainda que gostavam de mais de videogame, de conversar sobre coisas da Nintendo, de Pokémon, que é algo que eu não podia falar na escola, senão eu era zoado. Não, sim, eu entendi. Assim, a questão de gostos em comum, realmente, eu quando fui nos eventos, eu lembro que eu comecei a jogar Taiko com o pessoal e depois Jump, e tipo, foi maneiro. É, eu conheci muita gente também jogando, tipo, os Pokémon, Mario Kart DS. Mas eram gostos em comum. Agora, perfil, eu já não sei se tem como categorizar. É, talvez não, mas eu acho que... Mesmo porque aqui, por exemplo, vai, eu e o Lucas, aparentemente, a gente vem de um passado um pouco mais rico, por exemplo, você é humilde, o Jeff ele vai contar ainda, então, assim, o perfil ainda é diferente, o nosso gosto é muito parecido, o nosso perfil, a nossa vivência foi diferente. É, não é que... Eu não tô falando que eu era humildão, assim, porque nunca me faltou nada, pelo contrário, eu tive meu videogame, etc, né? É, não era estrada de... Você não, não. Não era o Charlinho. Não, interior, que ele veio lá. Não era o Charlinho, tá ligado? Mas é... Eu não falei isso. Mas, então, não, eu entendo. Mas eu também não tinha regalias a ponto de... Ah, olha só, quero esse console. Não tenho. Né? Onde eu morava também não tinha. Mas é por isso que a molecada... Eu brinquei muito na rua pra caralho. Fiquei muito mais na rua do que jogando videogame. Mas, mano, a molecada da rua jogava junto pra caralho. Né? Por um acaso, meu vizinho, o pai dele, ele trabalhava na Gradiente. Então ele tinha desconto sobre jogos da Nintendo, consoles da Nintendo. Então o moleque teve Super Nintendo e Game Boy. Ah, então por causa disso, né, eu também consegui aproveitar porque eu ficava na casa dele direto e a gente ficava jogando. Mas é isso, tipo, todas essas pessoas que passaram na minha vida se conectaram de alguma forma por causa da Nintendo, sabe? E essas pessoas que eu conheço até hoje e convivo até hoje com elas se conectaram por causa da Nintendo. É, principalmente também por causa de Pokémon. É por isso que Pokémon também é tão marcante na minha vida, é por isso que eu tenho uma tatuagem de Pokémon também, assim como o pessoal que tem de Mario, porque tem uma representatividade muito maior do que o próprio jogo em si, sabe? Deixa eu falar rapidinho. Ainda bem que eu não tenho tatuagem de nada, que no Japão ia ser complicado. É, você não ia poder entrar em águas termais, né? É, não, mas é isso, né? Eu ia ter que trabalhar e jogando um salompas em mim. Agora, eu vou fazer a pergunta pra você, Mario, que você fez pro Jomon. E aí, Nipparne? É, eu acho que eu expliquei muito disso. Tipo, eu acho que mais do que crescer como pessoa, como nem vocês falaram, eu conheci muita gente com a Nipparne. Não tô falando só as pessoas com quem a gente trabalhou, etc. Mas muita gente que talvez eu nem conheça pessoalmente, sabe? Que se conectou com a Nipparne por causa da gente. Não, de eventos, de conteúdo. Cara, todas as coisas que eu fiz com a Nipparne, eu mergulho muito, assim. É, e que as pessoas, que eu também pude contribuir um pouco, esses encontros que a gente fazia em São Paulo, as questões do Bob's, que a gente começou a fazer encontro afora, assim, em outros lugares, no shopping, etc, e começou a lotar. Dava 60 pessoas e isso já era muita coisa. Aí a gente começou a procurar outros lugares, e foi aí que a gente encontrou o Bob's, a gente conversava com a gerência, etc, organizava os encontros, até que chegou uma hora que, mano, batia 300 pessoas, 300 negros no encontro, num domingo, num Bob's que, tipo, com certeza não cabia, o pessoal sentava no chão do corredor, e começou a atrapalhar, né? E aí foi aí que começou a dar toda a treta, né? E a gente que falou da questão da polícia aí, velho. E essa foi a história do Bob's. Minha história com a Nintendo é um pouco cheia de altos e baixos, assim. Preparando pra esse podcast, eu comecei a lembrar qual foi a primeira coisa que eu ganhei da Nintendo. Eu acho que eu já contei aqui, eu ganhei um Famicom do meu tio, né? Porque, sei lá, descendente de japonês, o tio manda, é o que tá não aqui? Quer mais... Oi? É o que você deu pra mim? Sim. Tá, só, tá sem jogo, não tá? Tá sem nada, não tem nem fio lá atrás, velho. Enfim... Aí eu peguei, comecei a jogar e agora, pensando bem, eu acho que meu tio não gostava de mim não, viu? Nossa, cara. Eu sei que é feio reclamar de presente, é muito feio, mas acho que eu vou reclamar. meus jogos que eu tinha do Famicom era tipo Ice Climbers, que eu chamava de tijolinho. Ah, então tinha... só tinha um gosto de você mesmo. Tinha Xavius e tinha, sei lá, uns dois, três RPG, tudo em japonês, e eu fico pensando assim, mas que caralho meu tio achava que eu ia jogar com esse negócio, né? Tipo, eu não sabia nem português direito, ele queria que eu jogasse um RPG em japonês no Famicom. O seu tio, ele sabia japonês ou ele comprou só porque tava lá, não, assim? Não, ele sabia. Então eu acho que ele, provavelmente ele não pensou e na hora que me deu, ele me deu vários jogos de experiência ruim. Menos Ice Climbers. Chupa, Lucas. E Tartaruga Ninja. Eu gostava quando era criança. Então, aí eu, sei lá, comecei a jogar Nintendo, mas não era muito afim, não. Passou a era do Super Nintendo. Eu sempre, assim, sempre tive uma posição privilegiada, sei lá. Meu pai sempre teve um bom emprego, então eu tive bastante coisa, mesmo meu pai não curtindo games, assim. Nasci em São Paulo, sei lá, com 8, 10 anos, eu fui parar em Porto Velho, Rondônia. Isso é que ano? Isso é 94. A partir de 94 comecei a morar lá. E aquilo ali foi o paraíso, era o lugar certo, sei lá, na hora certa e tudo mais. Por quê? Quando lançou 64, eu fui, sei lá, eu falei, nossa, gráficos 3D, que impressionante. Eu fui lá e comprei na Bolívia meu 64. pra quem morava em Rondônia, ir pra Bolívia que nem pro Paraguai, você pagava barato. Aí eu comprei o 64 com, sei lá, com mais um controle. Aliás, a minha história de comprar controles é bem antiga. Eu sempre tive videogames com muitos controles. É um vício, né? Enraizado. E lá, como era uma cidade pequena, não tem muito o que fazer, não tem muito pra onde ir. E, sei lá, você tem os seus amiguinhos e ir pra casa deles é, tipo, era, na época era seguro, né? Então... Pera, só uma dúvida. Entre o Famicom e o 64, você teve o Super Nintendo? Eu não sei se eu dormi no meio tempo. Eu tive o Super Nintendo, só que eu não gostava. Na verdade, eu nunca gostei muito de jogos de 2D. Mas jogos da Nintendo ou você não jogava, tipo, não tinha Mega Drive, não tinha nada de Sega, por exemplo? Era sempre Nintendo. Eu fiz a cagada de comprar um Game Gear em vez de um Game Boy, mas eu não jogava. Eu só tive, sei lá, 3 jogos no Game Gear. E no Super Nintendo, naquela época a gente não comprava, a gente só alugava, né? Então era, se você tinha a possibilidade de ter o console, era meio fácil, assim, de você jogar bastante coisa sem gastar dinheiro. Cada final de semana você jogava uma coisa nova. Então acho que pra mim foi muito fácil. Naquela época do 64, aí que vem a história, vem o ponto de partida. Eu comecei a ler a Nintendo World, como todo mundo, ou como quase todo mundo, provavelmente quase todo mundo que tá ouvindo aqui, e você fica, sei lá, vendo, lendo as histórias, achando bacana, tal, etc. E a maioria dos, sei lá, quando eu comprei o 64, sei lá, tinha controle, tinha amigos, tinha... Meus amigos também tinham 64, era impressionante isso, tipo. Então a gente jogava, sei lá, vários jogos multiplayers. Então minha paixão pela Nintendo foi multiplayer local. Tipo, eu ficava horas e horas jogando, sei lá, Jet Force Gemini, Perfect Dark, mais jogos da Rare do que da Nintendo. Ou seja, quando eu comecei, eu era mais um fã da Rare do que da própria Nintendo. Eu preferia Diddy Kong do que Mario Kart. Eu conheço muita gente que é dessa época do Nintendo 64 que prefere a Rare do que qualquer outro tipo de jogo, assim. Eles fizeram um monte de jogo foda mesmo. E eu concordo com o Jeff que o Diddy Kong Racing de 64 é melhor que o Mario Kart. Eu nunca joguei Diddy Kong Racing, então não posso opinar. Olha, eu jogava, que nem eu comentei, eu joguei bastante Diddy Kong Racing na casa de amigos, assim. Mas eu preferia jogar Mario Kart, cara. Eu acho que eles eram muito mais carismáticos do que os outros personagens de Diddy Kong. Então, aí eu continuei, sei lá, era... Festa, entre aspas, todo final de semana. Eu dormia na casa do amigo e jogava com 4 pessoas e, sei lá, não começava o jogo se não tivesse 4 pessoas. Sempre arranjava, sei lá, um amigo, um vizinho ou um qualquer coisa. Puxava um cara da rua, né? Então, sempre foi muito divertido e foi aí que eu comecei a gostar de games. Eu acho que, não sei, pra mim as experiências, assim, tipo, é mais relacionadas a multiplayer. É mais social do que um jogar, né? Então, os jogos sozinho, geralmente eu jogo pra passar o tempo, mas é mais questão de, sei lá, uma experiência social divertida. Eu já contei a história de quando eu ganhei o Game Boy Color? Não lembro da história. Bom, como, sei lá, tinha condição financeira, aí na época que estourou a febre de Pokémon, eu pedi um Game Boy Color pro meu tio que tava em São Paulo, com Pokémon Yellow. Aí na época era, acho que a Vaspex, era, sei lá, um Sedex da Vasp, né? Da extinta Vasp. Aí eu pedi. E aquele negócio tava demorando pra caramba. E, tipo, uma coisa que era pra chegar, sei lá, em 7 dias, sei lá, demorou um mês. E eu ficava puto, eu ficava indo na Vaspex, que era na frente de casa, todo santo dia, perguntando se já chegou a encomenda. Aí, num belo dia, chegou, no, sei lá, tipo, aí eu falei, nossa, até que enfim, esses desgraçados me entregaram, né? Quero que isso se exploda, né? Você fica com raiva e fala qualquer coisa, né? Aí, depois, 3 dias, o negócio pegou fogo, velho. Eita porra! Ó, oh, praga, hein, velho? É, então, aí você tá vendo que até hoje eu não aprendi, né? Ficar falando besteira e de vez em quando acontece. Mas foi mais ou menos isso. Aí eu comecei a jogar Pokémon, também era bastante fã de Pokémon e, sei lá, diferente do Mario que tava com 5 FPS, eu tava jogando no, sei lá, no Transfer Pack e acelerado vezes 3. Nossa, jogou na cara, mano. Minha infância foi melhor que a tua, seu pobre. Não, e eu acho que... Fodido do caralho, mano. E o mais interessante é que eu acho que eu comecei a jogar Pokémon antes de assistir o anime. Porque eu joguei o primeiro Pokémon, aquele... O que não veio pro ocidente. O Green? O Green? Não. O Stage 1. Ah, o Stage 1, tá. O Stage 1 0, né? 0.5, sei lá. É, não tinha nem todos 150. Não, só tinha as evoluções. Foi a minha primeira, sei lá, meu primeiro contato com Pokémon. Mas aí foi nisso. Aí chegou, sei lá, adolescência. Não é que eu parei de jogar. É que eu não tinha, sei lá, gente pra jogar. Então pra mim, tipo, era do GameCube. Até do Wii, DS. Foi uma coisa meio, tipo, sei lá, eu fui jogar bola. Tava fazendo outras coisas e deixei meio que a Nintendo de lado. Mas nesse meio tempo você conheceu o Fire Emblem, não conheceu? E foi aí que tudo deu errado. Eu conheci Fire Emblem, sei lá, mas é um dos, sei lá, é um dos meus 6 títulos de GameCube. Tipo, eu gostava de jogar, mas eu não tinha a experiência social que eu queria. Uhum. Porque depois eu voltei pra São Paulo e em São Paulo é muito mais difícil você, sei lá, chamar 4 pessoas pra ir na sua casa por causa de distância, por causa de perigo e etc. Então, acho que ficou, entre aspas, meio que de lado. Aí vem a parte que eu conheci o pessoal aqui, que é na época do 3DS, né? Época do 3DS foi, tipo, entre aspas, reviver a época do 64, né? Eu acho que foi bem isso mesmo. Que você levava os, sei lá, você tinha jogos até com gráficos parecidos, que o 3DS, tipo, ele é melhor que o 64, mas é, tipo, sei lá, você tem Star Fox, é quase a mesma coisa, né? Então, acho que na época do 3DS aí reviveu esse lado de gostar da Nintendo e de experiências sociais. Só que, acho que no meio tempo, acho que na época do DS e do Wii, eu comecei a me apaixonar por podcast, né? Eu acho que, talvez, provavelmente eu sou o que mais antigo que escuta, né, podcast. Eu escuto, acho que desde 2010. 2010 não, 2008. 9, eu escuto desde 2008, cara. É. Eu não sei desde quando eu escuto. Mas talvez 2010, 2011, por aí. O primeiro podcast que eu escutei foi Nerdcast, né? Então, foi desde 2008. Putz, eu não lembro o meu caso, mas eu escutava bastante o Matando Robôs Gigantes e o Nerdcast, às vezes. Então, aí eu comecei a... Sei lá, acho que isso me manteve bastante, acho que no mundo da Nintendo. Acho que eu comecei a ouvir podcast da Nintendo, aliás, continuo ouvindo podcast da Nintendo, né? É tudo internacional, né, no caso. É, eu me apaixonei por Radio Free Nintendo... Aí depois foi, sei lá, só ladeira abaixo. Eu escuto bastante. É, tipo, é gastar, sei lá, 12, 14 horas da semana ouvindo podcast. Isso é, sei lá, é pouco. Tem tempo que eu até gastei mais tempo. Enfim, mas é, assim, basicamente isso. Pra mim, a paixão que eu tenho pela Nintendo são experiências sociais. É que ela consegue fazer um jogo... Jogos acessíveis pra todo mundo, mas ao mesmo tempo, sei lá, se você quiser praticar e fica bom, você... consegue, tipo, Mario Kart pode ser uma coisa muito casual, mas se você abaixar o seu tempo lá, você consegue, tipo, casco azul é 3 segundos, você não consegue tirar 3 segundos por volta de uma pessoa ruim, pelo amor de Deus, né? Então... E essa é a parte que eu gosto. Eu não só gosto, assim, se você for pensar, a gente, pelo Anipar, a gente tinha, acho que, o maior núcleo de jogadores aficionados por Mario Kart 7, né? Então, como é que tem um termo pra isso? Eu acho que era... O competitivo de Mario Kart 7 era reunido na gente, assim. sabe, quando eu vejo as jogadas, eu relembro de algumas jogadas que eu via de nego desviando de casco azul só no snaking, cara. E fazendo isso, tipo, quando eu tava perdendo, ele tava fudido, sabe? Então, mano, eu fico muito impressionado com a qualidade dos jogadores que chegavam assim e faziam, sei lá, jogadas em alto nível. Se eu falo pra galera que realmente tinha um cenário competitivo de Mario Kart 7 especificamente aqui no Brasil, a galera não acredita, cara. E só com relação ao Lucas, acho que meu pensamento sempre foi exatamente ao contrário. Acho que até por morar no interior, eu sempre fui bom, mas eu sabia que eu era bom no bairro. Tipo, eu sabia que em São Paulo as pessoas jogavam melhor, né? Então eu ia, participava de campeonato, mas eu sabia, sei lá, do meu lugar no mundo. Não, assim, o meu caso é que eu nem participava de campeonato, só ficava em casa, né? Não, eu também, mas assim, quando eu fui, eu falei, ah, eu sei que tem gente melhor, mas é aquela sensação de, tá, eu sou acima da média, se der alguma coisa, quem sabe dá pra ganhar, entendeu? Eu vou defender o Lucas, porque eu também tinha essa falta de noção, e aí a galera da Nipara me ensinou a ser humilde, a descobrir que eu não sou tão bom assim. É, mas o Lucas saiu de casa e começou a ganhar de todo mundo. É, o meu, no caso, eu saí de casa, comecei a perder e só continuo. Eu sempre perdi, então eu tô de boa. É, mas acho que é isso. Eu tive, sei lá, experiências boas com 3DS, participei de campeonato, ganhei, tirei aquele peso. Depois que você ganha o primeiro é mais fácil de jogar o segundo, porque você não tem aquele estigma de perdedor. Não. Eu nunca perdi esse estigma, eu e o Mario estamos aqui batendo o peito com esse estigma. Você tira o peso nas costas, assim, mas... enfim, acho que é isso. Eu ia nos encontros de 3DS e assim, não ficava, sei lá, reunia amigos, conversava com o pessoal, e acho que eu ia pra conversar, mas porque jogar eu não jogava muito, né? Eu acho que era só mais pra interação, e acabei fazendo, sei lá, o que eu gosto, né? Ouvir podcast e acabar produzindo podcast. Foi uma oportunidade bem bacana que a gente se reuniu aqui e teve esse resultado. Acho que é isso. Muita gente não sabe, mas quem partiu o interesse de fazer podcast foi o Jefferson. Porque, que nem eu falei, eu já um monte já produzia conteúdo, né, na Nipara, etc, mas... A gente produziu uns podcasts também bem duvidosos. É, a gente tinha um podcast, porque a gente também era influenciado, né? Nosso primeiro podcast que a gente fez foi em 2010, cara. Mas depois, a gente lançava a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Mas em algum momento a gente parou. E depois o Jefferson veio procurar a gente, porque ele estava interessado em produzir, e partiu do interesse do Jefferson, se reuniu eu, o Jomon e ele, e aí a gente começou a produzir podcast. Não, mas peraí, aquele cast que o Jomon fala que ele limpou a bunda dele com o mapa de evento, não é o primeiro? Então, aquele é o primeiro, é o N-Cast, né, que era o nome. Era Costa o primeiro... Costa, não era? Que é, N-Cast só, e aí esse era um que a gente tinha da N-Party, mas era muito difícil, porque... A gente variava, porque tinha muita gente, né? E sempre tinha alguém mais ou menos interessado, falava, eu quero participar. E aí nunca participava. E era uma porcaria. É, e mano, dificultava. A nível aparato tecnológico, a gente não tinha equipamento eletrônico decente. A gente não tinha muitas. A gente não tinha auxílio tecnológico pra produzir nosso podcast de forma geral. E a gente também não tinha muita noção. Não tinha nem noção nossa de como produzir. E tinha pessoa que, assim, aquela coisa, quando um cara vem e tá com um microfone que parece que tá enfiado embaixo do braço, aí nisso. E você não quer tirar o cara, mas aí o cara fazia. Tinha sempre essas coisas. Tinha gente que não conseguia comparecer e aparecer toda semana, né? Porque é aquela coisa. Aí quando a gente vai gravar um cast, a gente tá tirando algumas horas da nossa semana, tanto pra organizar o cast, quanto pra estudar pra falar no podcast, quanto pra gravar e editar, né? Então é um tempo que a gente tira. E tem gente que não conseguia se comprometer a isso. Aí o Jeff, quando ele chegou, aí finalmente a gente finalmente tem 3 pessoas que podem fazer isso. É, não foi só isso, né? Tem outros 2 motivos, né? Acho que, primeiro, como tudo, eu que editava o podcast na Nipari, né? Só que naquela época eu fazia tudo. Assim, não querendo desmerecer ninguém, mas eu acho que eu tinha fazia muita coisa lá dentro, então não tinha condição de ficar fazendo podcast por semana, por exemplo. Mas quando a gente... E outra, a gente fazia temas específicos, né? Ou seja, a gente fazia temas que eram mais profundos, a gente tinha que elaborar uma pauta. Tinha que estudar bem mais, né? Eu não acho que é estudar bem mais, mas eu acho que é algo que estava muito fora da nossa... Da nossa capacidade naquele momento, assim, sabe? De conseguir sentar e se estruturar. E quando o Jefferson veio, a gente conseguiu sentar e conversar como que a gente ia conseguir manter uma produção disso, como que a gente ia conseguir manter essa constância. Porque pra gente, mais importante é a constância. E aí a gente chegou nesse formato que agradou, assim, é óbvio, no começo a gente começou com a retrospectiva semanal, que a gente fazia retrospectiva de três notícias, que era um quadro que a gente tinha na NPAR, que a gente teoricamente faria semanalmente, né, uma retrospectiva de notícias na semana, mas aí depois a gente conseguiu evoluindo, a gente viu como que a gente se adequaria a um formato que daria para fazer semanalmente e que a gente conseguiria trabalhar de uma forma que não afetasse nossa vida, né. É, de novo, acho que vale a pena agradecer todo mundo que escuta a gente. A gente fez esse podcast de uma forma, esse episódio principalmente, né? De uma forma muito mais aberta, né? Sem muito comprometimento. A gente... Não comprometimento, como é que é? Eu usei a palavra errada. Sem o rabo preso. De forma descontraída, né? É, a gente fez esse episódio de uma maneira muito mais descontraída. Mas a gente tem muito mais histórias e muito mais envolvimento com a Nintendo do que parece, né? Querendo ou não, e até com o Jomon, acho que eu posso falar isso, mano, a gente participou de muita coisa, a gente... Mano, quando você pensa assim, onde a gente chegou com a Nintendo, sabe? Fazendo evento exclusivo de Pokémon, fazendo... sentando na mesma mesa que, tipo... É, nego ministro da Cultura de São Paulo, Estado de São Paulo, conversando sobre esse tipo de coisa, você fica, caralho, tudo isso aconteceu, sabe? Mas é... Acho que talvez a gente conte em outros episódios mais histórias, alguma coisa do tipo... Estando em um evento com o Red, né, que esse aí foi o Jeff que mais aproveitou. Eu acho que isso a gente talvez possa contar mais em alguns outros episódios, a gente ainda vai ver. Mas eu acho que vale também escutar de vocês, ouvintes, qual é a sua história com a Nintendo. Então não deixe de acessar o nosso site, entrar na página do episódio e comentar com todas as suas experiências com a Nintendo, sua história, o que, que você jogou durante, decorrer, etc., como você conheceu a Nintendo... E por aí vai, e o que a Nintendo representa na sua vida. Então entra lá, deixa o seu comentário, que nós vamos ler no próximo episódio. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos vários comentários e por causa disso eu quero agradecer muito a todo mundo que comentou, de verdade. A gente leu todos os comentários, só que por ter ficado um pouquinho extenso, a gente não vai conseguir fazer uma sessão de interação com o ouvinte muito grande. A gente teve que filtrar apenas três comentários. Quatro. É dessa vez porque é aniversário da gente, entre aspas, aniversário, né? A gente vai ler quatro ao invés de três. É, aniversário não é, mas tudo bem. Mas antes de lê-los, eu só quero reforçar que esta semana a gente não discutiu sobre as principais novidades da Nintendo, etc. Porém, nós estamos com um grupo no Facebook, o Boteco 64, onde nós estamos discutindo vários assuntos que abordam a Estação 64, principalmente a Nintendo. Principalmente Smash Bros. E Smash Bros também. Inclusive, os rumores de Smash Bros e muita coisa que aconteceu nessa semana, você pode entrar lá no grupo e discutir com a gente. Então, entra no Facebook, digite Boteco64, que vai aparecer, ou se não, entre no site, que na home tem um linkzinho, tá? E por ter filtrado, pode ser que nós não vamos ler o seu comentário aqui, etc. Talvez seja a primeira vez que você esteja comentando. Porém, não deixe de comentar, continuar comentando, porque é muito importante isso pra gente, pra que a gente tenha material pra gente discutir aqui na sessão de interação com o ouvinte. E todos os comentários que a gente não leu aqui, provavelmente você já sabe porque já deve ter recebido notificação, mas eu respondi vocês no site. E lembrando também, não lembrando, né? Só avisando que a gente tá gravando essa sessão de interação com o ouvinte à parte, depois da gravação do episódio. Então o Lucas, ele não tá presente, tá? Tá eu, o Jomon e o Jefferson aqui. Então eu vou pedir para o Jomon fazer as honras, por favor. E o primeiro comentário é do Vladimir Almeida. E aí, tranquilo, pessoal? Bom, vamos lá. O que estou tentando jogar, Octopath Traveler, esperando Let's Go. Concordo com vocês, se a tela brilha, vale a pena, XD. Bom, A Nintendo peca muito em relação a troféus, achievements, na minha visão, deveria estar desde o primeiro dia de vida útil do Switch. E qual a impressão de vocês? É, eu concordo plenamente. Eu acho que, como a gente mencionou no episódio anterior, existem certos jogos que, no pós-game, que me forçariam a jogar pós-game, ou até ter um sentimento melhor jogando o jogo, se tivesse achievement, né? Por exemplo, Mario ou Super Mario Odyssey. Eu, de repente, iria perseguir outras ruas, coisas que eu não fiz mesmo no jogo, eu só terminei a história. Se tivesse achievement, se as pessoas vissem lá, pudessem ver que eu realmente me esforcei aqui, eu ganhei coisinhas especiais no jogo. Eu acho que a Nintendo, ela perde, assim, ela não quer copiar a concorrência, ou ela não consegue reinventar a roda dos achievements. Eu acho que ela perde a oportunidade que o próprio Smash tem. Geralmente, o fã da Nintendo, ele é interligado em várias franquias, aí vai uma puxando a outra, e você acaba ficando fã de várias, ou comprando, sei lá, vários jogos da Nintendo, assim, vários jogos da mesma empresa. Então, eu acho que se tivesse, sei lá, pode ser ativamente besta, assim, bem besta, assim, do tipo, você jogou ou você tem um save de sei lá, Capitão Todd e Mario Odyssey, sabe? Umas coisas meio, você linkando os dois jogos e ganhando alguma coisa. Ativamente mais ou menos dois. Do sistema, ao invés de ser... Isso, um achievement do sistema que daria, sei lá, o fã do Nintendo, sei lá, você tem todos os jogos first party. Até o Nossa, momento. Nossa, isso é filha da puta, hein? Ia ser uma coisa filha da puta, mas que talvez você fala assim, ah, você tem, sei lá, 80, 90% dos jogos, você, ah, não custa nada comprar mais 10, 20, eu não sei, eu acho que a Nintendo poderia, assim, ganhar mais dinheiro se ela fizesse esse sistema de achievement pra povo mostrar mesmo que é fã e que tem tudo, e que gosta e que jogou tudo. E pra mim é um adicional que ia ser legal ter, sinceramente. Tem jogo assim, eu vou ser babaca agora, vou ser otário, mas tem jogo que eu prefiro comprar no PS4 só porque tem Activity lá. Porque eu vou estar jogando a mesma coisa, só que eu vou estar ouvindo barulhinho de destravando as coisas. Eu também sou assim. No Steam eu comprei vários jogos que eu só comprei por causa do Activity. É que você teria em outras plataformas, mas agora você vai ter os achievements, né? Não, ou jogo que eu só poderia jogar lá e eu comprei por causa do achievement. E talvez jogo ruim mesmo, que eu comprei porque eu só queria pegar achievement. Bom, quero dividir uma infelicidade. T_T. Meus Joy-Cons parecem estar com defeito. Quando estou no modo portátil e faço algum movimento mínimo, o Switch deixa de reconhecer ele. Estou torcendo para que sejam os Joy-Cons e não o console. É sobre isso, assim, eu vou fazer propaganda disso porque é oficial, né? Tem uma assistência técnica, se você é de São Paulo, tem uma assistência técnica oficial aqui da Nintendo, né? Por mais que ela tenha ido, essa assistência, ela cuida de Switch. Eu levei meu Gamepad do Wii U pra arrumarem, foi super rápido. Eu levei, acho que meu Wii também, na época do Smash Bros. Brawl. Tinha muito Wii que não tava mais lendo CD, eu levei lá e aí eles arrumaram, né, limparam as coisas pra começar a ler DVD Dual Layer. Então é só procurar Nintendo Assistência Técnica, que no Google você vai encontrar o link e eles te redirecionam para o site de assistência técnica, se você quiser o um lugar oficial pra você arrumar isso. E eles dão suporte pro Switch. Nossa, não tem nome mesmo? Porque se o cara digitar Nintendo... É HD Digital Service... LTDA, eu não sei, eu esqueci o que é limitada, LTDA. Limitada. Avenida Pompeia 1522. Procura isso, HD Digital Service, que eu, ou se não Nintendo mesmo, você vai entrar num site espanhol da América Latina e é só clicar Brasil. É bem, bem rápido pra chegar. Vale citar assistência técnica aqui no oficial? Pode citar se você quiser. A gente não tá ganhando nada por isso, né? A gente não tá ganhando nada, cara, mas eu quero recomendar o trabalho da galera da Gitec. É GUITEC. Eles ficam lá na Santa Efigênia. Eu já levei duas vezes o console da Nintendo lá pra reparar. E o Gui, que é o cara que repara os consoles da Nintendo, cara, ele manja, assim, no que ele faz. E ele cobra um preço acessível, etc. Eu acho que vale a pena, se você não for procurar, ou se o custo for muito caro, acho que vale a pena, sei lá, só fazer um orçamento lá. Nesse lugar o custo é bem caro. Eles cobram bem caro, mas como é oficial, e aí eu não fico com nenhum medo. Eu tenho esse ponto. Esse problema de Joy-Con que ele tá tendo, eu nunca ouvi falar, assim, tipo... Eu achei que já tinha... Eu achei que era só aquelas primeiras versões que tinha dado problema. Que da primeira versão é aquele que a distância não lê, né? Esse aí talvez seja um mau encaixe que tá no console. Você nunca sabe o que acontece com um portátil. Sempre dá bosta. Então. Mas é essa a primeira vez. E acho que, sei lá, dos meus Joy-Cons, não que eu use todos, eu acho que... Só o amarelo do Arms, acho que, não sei se é o esquerdo que carrega mais devagar que os outros, não sei porquê. Mas acho que é só isso de Joy-Con que eu tive de problema. É, talvez o problema, assim, né, sem querer zicar, talvez o problema esteja no encaixe do Switch. Agora uma felicidade, acredito que todos assistam animes já viram World Trigger. Após alguns anos, o autor melhorou da saúde e vai voltar o mangá. Você conhece isso aí, Mario? Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Também não. É, então, desculpa, a gente traiu sua expectativa sobre conhecer World Trigger. Mas a gente fica feliz por você, é sempre bom o mangá voltando. Não, é boa recomendação de anime, né? O mangá voltando, etc. Se for um anime, né? Mas vou dar uma procurada pra ler. E não é todo mundo que assiste anime, eu não assisto. Jeff é especial. Valeu pelo podcast. Já estou participando do Boteco 64. Já pensaram em fazer um grupo no Whats? O que acham? E por último, vai Fnatic. Mara, explica se deu certo essa torcida. Deu, cara. Fnatic tá na semifinal agora e tem grande chance de ir pra final. E quando lançar o cast, vai continuar nesse lugar ou já vai ter passado? Pode ser que tenha passado. Eu acho que vai ser bem engraçado. Eu acho que vai ser bem engraçado a gente gritar isso e ser eliminado. Tipo... Não, olha, eu tô junto com ele, eu também tô torcendo pra Fnatic, hein, mano. Quero que a Fnatic ganhe o Mundial aí. A gente já zicou o Brasil na Copa do Mundo, a gente pode zicar a Fnatic também. É, e o grupo no Whats? Eu não faço a melhor ideia. O que, que você acha, Mara? Tá, a gente discutiu um pouco sobre isso já. Um dos grandes problemas do Whats é que ele deixa as coisas muito pessoais. Então, talvez infrinja algumas... como é que fala? Alguma privacidade que qualquer pessoa queira ter, né? É, tipo, privacidade de telefone, de foto, um monte de coisa. E no grupo do Facebook, a gente consegue administrar melhor. A gente consegue gerenciar as pessoas que estão entrando ou não. E fica mais livre, fica a critério da pessoa querer entrar, né? No WhatsApp você tem que passar o telefone, etc. Fora que acho que tem um limite de 100 pessoas, se não me engano, no grupo do WhatsApp. Acho que é 500. 500? Tá, mas ainda assim, tipo, pro telefone é uma bagunça, cara. É meio descontrolado ali você achar uma resposta ou não. Enfim, vamos tentando pelo Facebook, vamos vendo como é que fica. De repente, quem sabe, algum dia a gente possa pensar em criar um grupo no WhatsApp. Mas, por enquanto, eu acho que não é uma boa opção. Ou no Telegram, né? Qualquer coisa desse serviço. Eu sou analfabeto em redes sociais, mas isso não quer dizer que eu seja antissocial. Se alguém quiser falar comigo, sei lá, comentar alguma coisa que eu ofendi ou elogiar, pode, sei lá, mandar mensagem até no meu privado, no meu Facebook, que eu não abro o Facebook, mas o aplicativo do Messenger tá instalado, então acho que tem que ter briga vexatória e que marque o Jeff ao vivo, assim, pra todo mundo ver, marca ele no Messenger, o Jeff. Pra mim é acessível, quem quiser pode mandar mensagem. Ah, é verdade, Vlad ou Vampirão, eu não tinha lido. O segundo comentário é do Douglas Bridge. Segundo episódio que acompanho de vocês, já posso dizer que sou fã. Aê, da hora. É da hora ver gente nova, né, entrando. O Lucas, toca aí o sonzinho do novo 20. O newcomer. Não sou um nintendista muito errado. Pulei do Super Nintendo direto pro Switch, mas estou muito feliz com ele. Ó, não existe nintendista honrado. Se é nintendista, tá errado. não pode... A gente não ganha nada pra ficar pagando pau pra uma empresa. Eu concordo com isso que o Jomon falou, mas eu ia falar assim, você não tem que sentir menos porque você, sei lá, teve outras coisas na sua vida e você não seguiu na empresa. Acho que não tem nada a ver. Acho que é mais... Sei lá, eu acho pior o cara que, sei lá, teve tudo, teve coisa e não, sei lá, não entende nada ou não joga nada, tipo, sabe? Eu acho que se o cara teve dois consoles e jogou muito, assim, e gosta da empresa, acho que é o suficiente, é muito mais do que o suficiente. Ou o cara que teve tudo e é fanático pela empresa e não consegue aceitar que outras empresas consigam produzir trabalhos bons ou melhores, tão bons quanto. Tão bons quanto, sim. Uma dúvida sobre Pokémon. Não joguei nenhuma das versões DS, 3DS. Qual a diferença que teremos entre Let's Go e o próximo jogo que virá em 2019? Fico com a impressão que serão quase a mesma coisa, sendo que em 2019 vai ter multiplayer. Além disso, o que diferenças, tirando a estética, claro, teremos no Let's Go se compararmos com jogos antigos de Game Boy? Abraços. Vai lá, temos duas perguntas referentes a Pokémon. Tá, acho que é mais fácil começar pela... Talvez a mais fácil seja a segunda pergunta, né? Que são as diferenças do Let's Go pro original, né? Sim. Que seria o Pokémon Yellow. Além da mudança gráfica, tem a questão de você... A interação com Pokémon GO, né? Que você pode transmitir os seus Pokémons do Pokémon GO pro jogo original, pro jogo do Pokémon Let's Go, né? E a mecânica de captura é completamente diferente agora. tipo, os pokémons, eles aparecem, você tá vendo eles, né, em vez de você, eles aparecerem randomicamente. Não é aleatório, né? É, não é aleatório, você tá vendo o pokémon ali, e aí você vai de encontro com ele. E aí inicia uma batalha, né, não vai haver batalhas por pokémon selvagem, você só captura com uma mecânica de Pokémon GO. Ela é adaptada pro Switch, no caso. E, além disso, cara, acho que, sei lá, batalhas com treinadores, alguns treinadores estão diferentes, assim, o mapa do Gigante tá levemente adaptado, você não tem mais HM, então surf, cut, usar, mover rocha, etc, esse tipo de coisa, eles mudaram pra uma habilidade especial dos pokémons iniciais. É, você tem as melhorias de usabilidade que a série adquiriu ao longo de todos esses anos, desde os clássicos, né, eles foram trazidos pro Let's Go. E aí tem pormenores, tem um sistema de doce pra subir ponto do Pokémon, assim, são coisas que você liga depois, né, eu espero que o jogo ele faça um papel bom em explicar. É, mas batalha contra treinador ainda existe, tá, da mesma forma como era no original, é só e batalha contra... Também. É, de ginásio também. É que é treinador, né, se for pensar, então... Mas só batalha contra pokémons aleatórios do mato que mudaram mesmo. Acho que a diferença é tempo, né, eu acho que tem muita coisa que demorava muito no jogo antigo que nos dias de nos tempos modernos, acho que não dá pra mais pra ficar, sei lá, até enfraquecendo Pokémon, até pra jogar não sei o quê. É uma coisa mais rápida, mais direta. É uma sensação de progresso mais rápido, visto que hoje em dia a gente não tem tanto tempo ou tem muita coisa aí pra jogar. E a segunda pergunta, quais são as diferenças? O do multiplayer, vai ter multiplayer nos dois? É, da versão de 2019 com Let's Go, né? Não, vai ter até multiplayer entre os Pokémon de Let's Go, né? Você vai poder, um cara de Let's Go Pikachu vai poder lutar contra outro Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Então Sim. tem multiplayer, por mais que eles ainda não especificaram como vai funcionar, eles comentaram que multiplayer online terá, tanto batalha quanto troca, então vai ter multiplayer. A maior diferença, assim, que eu consideraria... É que eles estão falando, porque a gente não tem o Pokémon 2019, não tem nada. Então é muito difícil a gente falar sobre alguma coisa do Pokémon 2019. Mas pelo que eles disseram, vai continuar com o sistema do Pokémon da geração normal. Então você vai provavelmente ter batalha em mato. Talvez elas sejam aleatórias, eu espero que não. Mas talvez elas sejam. E você vai ter todo o leque de Pokémons dos 800, provavelmente agora 892 Pokémon. Vão estar nessa nova geração, né? Então não vão ser só os 151 com mais alguns adicionais. Você tem essa diferença, acho que essas são as diferenças principais. O jogo agora é um intermediário entre Pokémon GO e a série principal. E o jogo de 2019 promete ser da série principal completamente, não ter mudado tanto. É, o principal é, esse Pokémon Let's Go, eu principalmente não tô encarando como um jogo da série principal, né? Pra mim ele é um spin-off, apesar de ele ser baseado no Pokémon Yellow. E eles falaram que é da série principal, né? A Nintendo, ela considera, a Game Freak considera a série principal. É, eu não considero por causa das questões de spin-off, etc, mas tudo bem, por causa das mecânicas. O Pokémon 2019, ele teoricamente vai seguir os mesmos princípios que o Neojamon falou da série clássica, tá? Então, pra gente fica mais expectativa ainda do que vai vir desse Pokémon 2019. Como 2019 tá em desenvolvimento, acho que tudo depende, entre aspas, da recepção. Eu acho que se o barulho for do tipo, dos fãs antigos, tipo, eu não gosto de Let's Go, eu não quero comprar isso, uma coisa, talvez eles sigam com duas franquias, uma mais acessível e uma mais, entre aspas, hardcore. Então, a ideia do criador é que tudo fosse único, né? Mas, às vezes, acho que talvez o melhor caminho seja um sim e um não. Uma série principal e um mais casual, mais abrangente, mais pra todos. E, assim, só pra dar resumido e um conselho, se você quer você quer jogar Pokémon, mas você tem medo da quantidade de coisa que pode ter, porque a série realmente ficou complexa demais, às vezes, é legal Pokémon Let's Go, né? Eu imagino que seja uma experiência interessante pra você ter um gosto inicial. Se você gosta de complexidade, ter quase 1000 bichinhos não vai te afetar, vale a pena pegar o próximo Pokémon. Assim, eu tô falando isso sem conhecer nada, né? Eu tô só por ser fã da franquia, eu digo isso. O terceiro comentário é do Eliomar Pereira Marca. Boa noite. Primeiro comentário, sou um novo ouvinte. Aê, toca o somzinho do novo ouvinte. Manda mais comentário, por favor. É, eu espero que seja o primeiro e não o último, né? Não, seja muito bem-vindo, cara. É, devido a ter iniciado minha segunda faculdade de trabalho, não tenho tempo para jogar no meu computador. E comprei Diablo 3 para a Switch. Tenho mais de 1.500 horas no do PC. Caralho, parabéns, mano. Isso é coisa pra caramba. É um jogo que vale a pena, né? É um jogo que vale a pena. É um jogo que o cara gosta, jogo que o cara ama, compra 2, 3, 4, 5 vezes. Porque você gosta de jogar. Mas nem no WoWzinho eu tenho 1.500 horas, cara. Pra você ver, mano. E ó, que ele tá com segunda faculdade agora. Ele tem mais tempo do que ele vai ter na faculdade só em... Eu imagino, pelo menos. Eu não vou fazer as contas aqui. Diablo mas 3, acho que dá. Né? Exatamente. É, provavelmente dá. Cara, acho que Diablo 3 eu tenho 70 horas, acho. Acho que eu zerei a história principal e não, fui refazendo no outro modo hard, aí parei. Se você multiplicar por 20, não dá ainda. Alguém aí irá comprar? E se souberem, me responder o seguinte. Pera, alguém vai comprar? Alguém aqui? Acho que a gente já comentou, né? É, eu tenho a versão pra PC, cara. Eu não comprei nem os pacotes... As DLCs. Reaper, né? Of Souls, né? Tem dois pacotes, né? De expansão e DLC, etc. Isso porque o pessoal do escritório ficou insistindo pra eu baixar, pra eu comprar, etc. Eu não comprei. Então, eu acho que a versão pra Switch eu não vou pegar, não, cara. Eu talvez pegue numa promoção, mas em lançamento eu não vou pegar porque esse fim de ano está apertado. Algum dia eu vou comprar, mas desses jogos nesse estilo, depois de terminar, sei lá, Nine Parts, mas acho que eu vou comprar Victor Vran primeiro, aí depois... não sei, tem que ir aos poucos, porque a maioria do tempo eu jogo com a minha namorada, então eu não sei se é melhor entrar logo com o Diablo 3 de cara. O Diablo 3 é bom pra multiplayer em sofá, assim, assim. Ô, Jefferson, você já jogou Diablo antes? Eu só joguei o 3. No PlayStation 3 ou 4, não lembro. Então tá de boa. Ele conhece já. Quando compra Diablo 3, tem descrito, a pergunta dele, né? Quando compra Diablo 3, tem descrito que dá para jogar o jogo normal, offline e as temporadas, somente se tiver o plano online da Nintendo. Porém, não está claro se necessitará conexão full time durante a partida, se estiver jogando na temporada, ou se apenas basta ter o Nintendo Online para poder participar. Meu questionamento é pelo fato de que os mons são inseridos na hora, quando joga no computador. Sei que no console é inserido pelo próprio jogo que está no computador, né? No console, no caso. Mas o fato de necessitar ter online do Switch, ficou essa dúvida. Abraço e continue um ótimo trabalho. Eu fui atrás dessa pergunta pra ver, e aparentemente a Eurogamer publicou uma entrevista sobre Diablo 3 e falou que a temporada não precisa de online do Switch. Não precisa nem você estar cadastrado. A única coisa que você vai precisar do Nintendo Switch Online é pra fazer o multiplayer. Mas a temporada, atualizações, essas coisas, não vão precisar do Nintendo Switch Online. Isso aí não precisa. Então, visto isso, eu imagino que também não precisa estar conectado online, né? Não faz sentido a Blizzard permitir você jogar Diablo em qualquer lugar e você precisar ir online pra poder jogar. Cara, eu tenho quase certeza que eu jogava o Diablo 3 offline. Assim, mesmo quando a conexão caía, eu conseguia jogar o modo história dele, né, a campanha, etc. Então, eu acho que pra campanha, eu acho que não precisa. E o último comentário é do Rafael Gidra. Olá a todos. Fico muito triste quando termino de ouvir o podcast, porque sei que vou esperar uma década até o próximo. Que bonitinho. É a minha sensação de temporalidade devido ao alto nível de entretenimento que vocês me fornecem. Mano, foi onde você escreveu isso, velho? Não é possível. É o meu fake, na verdade. e tanto que eu escolhi ele porque fui eu que escrevi, né? Não, mas olha, muito obrigado pelos elogios aí, cara. Tipo, pelo menos eu fico muito, muito lisonjeado por, sei lá, vocês darem o feedback, né? Falar que vocês estão curtindo pra caramba, assim, etc. Valeu aí, gente. Vocês gostam? É estranho fazer um trabalho e a galera gosta? Eu sou meio fracassado nisso. Não, cara. Já que vocês não têm como lançar 2 por semana, por favor, aumente a duração para 1 hora e meia ou mais. Eu também fico muito triste quando o time não está completo. Todos fazem muita falta. Vocês quatro têm uma sinergia excelente. Mano, foi o Lucas que escreveu isso, cara. Não é possível. Não, o Lucas, ele começou a editar, ele não ia falar pra aumentar pra 1h30. Verdade, verdade. É, sobre a duração, o problema é que a gente já fez uma contagem de como que a gente consegue trabalhar para o podcast semanal e, ao mesmo tempo, não influenciar na nossa vida rotina, né? Na nossa rotina do dia a dia. E para isso, a gente precisa que os podcasts tenham uma duração específica por causa da edição, o tempo que a gente tem de edição, etc. E, cara, a gente também já fez uma pesquisa conosco e a maioria dos ouvintes, etc., deu que entender que eles preferem podcasts com uma duração entre 40 minutos e 50. É o que a gente costuma trabalhar. Mas, assim, em episódios especiais, por exemplo, Nintendo Direct, ou esse mesmo que a gente tá gravando hoje, a duração tá muito longa, né? Então, pode ter certeza que podcasts especiais a gente vai extrapolar esse tempo limite. Eu concordo com o ouvinte. Podcast bom é podcast de 1h30. E, com relação a ter os quatro no podcast, a maior culpa é minha, né? Porque eu tô do outro lado do mundo e eu tenho um horário de trabalho um pouco diferente a cada semana. Então, acho que quem caga não ter os quatro toda vez sou eu. Na maior parte das vezes, então eu peço desculpas, mas é o que tem. A vida pede, né, essas coisas, acontece. Fazer o quê? A gente não é assalariado? já ouvi vários outros podcasts de games, como IGN Hype, Cidade Gamer, Podcast, 2Dcast, 99 Vidas, Reloading. Enjoei de todos e atualmente minha prioridade é vocês. No meu lado esquerdo está o Jomon, ou o Mario, se quiser falar isso de novo. E vocês sabem fazer a piada? Vocês sabem falar que não, o cara do jogabilidade? Não. Não, não. Mas eles são fodas também. E o do jogabilidade, que é o Vértice. E eu não ouço, eu não sei como ele. Eu não sei como que ele fala isso. Mas eu fico feliz com as suas prioridades, né? A gente acabou de fazer uma propaganda de vários podcasts aí. Não, olha só, primeiro, o podcast, eles já recomendaram a gente, eu acho que vale recomendar se você gosta da Nintendo. Mas, cara, eu fico muito feliz, de novo, que você tenha comparado a gente à jogabilidade, porque os caras são muito fodas. Mas, de novo, obrigado, espero que você não enjoe da gente, porque você enjoa de tantos outros, assim, cara, vamos tentar fazer uns podcasts mais diferenciados aí pra você não enjoar. Sobre jogos de Switch... Queria saber se Diablo 3 e Pokémon Let's Go terão dublagem ou legenda em português. O Diablo 3, eu esqueci de fazer essa... Puta que me pariu, eu esqueci de fazer esse trabalho investigativo. Ah, mas cara, acho que provavelmente vai, mano. Ele tem dublagem e legenda em português no computador, porque não teria no jogo. E no PS4 também, tem todos. E Pokémon Let's Go é sem chance, por enquanto, de tanto dublagem, legenda, muito menos dublagem, né? Eu acho que Pokémon Let's Go nem tem voz pra ser dublado. Ainda bem que não. Imagina você ver a voz do Professor Carvalho na real, assim. Acho que eu ficaria meio chocado. Ah, você vê aqueles vídeos lá do Pokémon Go, ele tá lá falando. Mas ele não tá saindo a voz, né, mano? Tá no Pokémon, no vídeo do... Naqueles vídeos do Meltan. Puta merda. O Jeff quer falar alguma coisa? Diablo 3 tá escrito aqui na eShop, que não tem não em português, hein? Pelo menos se você comprou no americano. Ah, mas é que a Nintendo esquece que o Brasil existe, cara. Então, provavelmente eles não colocaram lá. Os outros... sendo assim, o Transistor tal. Transistor tá falando que tem em português, o Stardew Valley tá falando que tem em português, então talvez seja preocupante. Não, tem vários. É aquela coisa, pode mudar na data de lançamento, assim como mudou Kirby. Mas pelo menos até agora, listado na pré-compra, não tem em português. Então acho nada. Que vale a pena quando for lançar, né, dar uma olhada. Se é importante isso pra você, espera e dá uma olhada no shop direitinho até comprar. Queria dizer também que já era hora dos apps, de podcast ou o próprio Spotify ter um espaço para comentários dentro do app no celular. Essa coisa de vir aqui num site para comentar é como dar um pulinho no ano 2000. E para você que ouviu até agora, aí um emoticon de piscadinha. Abraço. Cara, pra gente o controle é melhor, né? Na verdade, eu nem sabia que dava pra comentar no Spotify, eu preciso checar isso. Não dá. Ele falou, esse não poder comentar que é ruim. Ah, entendi, mas eu espero que não dê, eu acho que pra eles não faz muito sentido, porque as pessoas pagam, né? Não no caso podcast, mas músicas, etc, os caras estão pagando pra estar lá, né? Pra estar liberando disponível, etc. Então, eu acho meio embaçado o cara chegar e falar, achei essa música uma merda e tal. Quanto a podcast, eu acho que eles vão ter o mesmo controle. E eu gosto dos anos 2000. Pelo menos início dos anos 2000. Sozinho porque eu sou velho. É, tem Space Jam, né? Tem uns filmes da hora, né, mano? Eu também, eu curto pra caralho nos anos 2000. Mas eu preciso falar que, olha, é muito melhor que você entre no site, porque, assim, primeiro, vai contabilizar a visita pra gente, mas, principalmente, a gente tem todo o controle, assim, de onde que você tá passando, o que que você comentou, etc. E pra gente saber o que que você comentou e centralizar o lugar onde vocês vão discutir, comentar sobre o episódio, etc. Então, cara, eu sei que pode ser meio ruim, mas, assim, encare como uma pequena visita rápida, uma passagem que você vai ter que dar, assim, uma visitinha pros amigos, deixar um recadinho. É tipo como se você estivesse entrando no Orkut e deixasse um scrap, sabe? Meu Deus, é de volta aos anos 2000 mesmo. Ou qualquer coisa, dá pra entrar no grupo do Facebook e falar diretamente com a gente. É, também, tá aí, ó. É, só quero agradecer esse Rafael, a todo mundo que comentou, na verdade. Esse é o episódio 128, então, lembrando que a gente faz isso já há quase 2 anos, né? A mais até, desde 2015 que a gente grava podcast, mas com Nintendo A3, etc, há quase 2 anos. Tem sido muito gratificante ver como que o feedback da galera tá sendo agora, né? A gente tá vendo mais ouvintes chegando, ouvintes novos, então a gente quer criar essa comunidade de ouvintes, de pessoas que jogam Nintendo, etc, né? Então, cara, continuem com a gente, continuem mandando seus comentários, continuem ouvindo Estação 64, se puderem compartilhar esses episódios ou podcast para seus amigos que também jogam jogos da Nintendo, ou enfim, vocês acham que tem um perfil parecido que poderia gostar de Estação 64, não deixe de recomendar, não deixe de curtir todas as nossas redes, Twitter, Facebook, Instagram, cara, a gente tá em todo lugar, no Spotify principalmente também, porque você vai lá e seguir, porque isso vai ajudar muita gente. É isso, e não perca não só o próximo episódio, como todos os outros próximos. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.